Fantasía. Dos, dois. Peregrino Landais. Viva! Fique de pé comigo, ei. Tudo que aprendi, eu tô passando tudo que sei. Uma nova vida com a orientação do rei. Você também, sinta a sabedoria. Não viva no compasso e vá atrás de Deus, pra que ele possa te preencher com a paz que em você ainda não foi encontrada. Tá aí uma nova razão pra sair da velha estrada. Acabar com a sua consciência martirizada, com a sua cabeça fraca, em buços que não levam a nada. É quando bate a cara que fraga o tamanho do buraco que tá cavando. Pra onde sentimento e planos não tem nenhum. Você tá vendo que tua vida não está valendo nada, pois tudo que está fazendo não está gerando lucro. Onde o ser humano te ajudou, a vida arrumou. Só que não falou de Deus, então chuta que é macumba. Te dá o ouro e a prata, a consequência é um pé na bunda. Se coloco você na prisão dos seus sentimentos, não se preocupe, eu tenho o melhor advogado. O meu Deus te restaura, o livrando das obras do diabo, do caminho largo, fato, ei. Onde matou muita gente, conseguindo que o nome deles do livro da vida eterna fosse apagado. Não estou falando do que acho, mas sim do que tá escrito e registrado no rolo da paz. Ei, eu quero mais pra ensinar as pessoas que querem fugir do mundo puro, pros que querem sair das tentações onde só lhe trouxe problemas no passado e no futuro. Trágica provações, acabando com tudo. Não tiveram coragem de carregar a própria cruz, sem dar valor no sangue que por nós deu Jesus, a própria luz. Lembre-se que foi ele que te salvou. Eu pelo menos sim a esperança dele, não sei aonde vou. Com a sua liderança na frente do nosso Senhor Jeová, nada de ruim sobrou. Na frente do nosso Senhor Jeová, nada de ruim sobrou. Ei, na frente do nosso Senhor Jeová, do inferno na frente de Deus, de Deus, de Deus. Ei, não sobra nada do inferno na frente de Deus, de Deus, é de Deus. Ei, não sobra nada do inferno na frente de Deus, de Deus, de Deus. Ei, não sobra nada do inferno na frente de Deus, de Deus, de Deus. Não sobra nada. Foi a forma que eu encontrei de sair do mundo, pra que numa nova chance não houvesse recaídas. Livre-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Não vou deixar acontecer de novo. Vou louvar e adorar o meu Senhor com todo gosto. A vida que eu levava, agora eu vou fazer o oposto. Em onde orações fortes, a resposta foi imediata. Foi quando eu enxerguei que aquela vida não estava com nada, onde eu só me machuquei. Deus, no seu lugar santo, olhe por mim, por favor. Eu quero ser o seu imitador, com todas as honras e glórias ao Senhor. Ei, ó, Senhor, eu sei que se eu desobedecer, eu sei que se eu desobedecer, não sobra nada. Não sobra nada, não sobra nada. Liga do inferno na frente de Deus, de Deus, de Deus. Não sobra nada do inferno na frente de Deus, de Deus, de Deus. Não sobra nada do inferno na frente de Deus, de Deus, é de Deus. Ei, não sobra nada do inferno na frente de Deus, de Deus, de Deus. Meu Deus não se agrada, brigas à toa, falta de responsa. Que é isso, mano? O meu Deus não se agrada com brigas à toa, falta de responsa daqueles que não querem ser humildes, não querem ser homens de verdade, admitindo que falta pra eles responsabilidade. Não ache, por isso é que não sobra nada. Agora aguente a realidade fraga e vê como se vive de verdade. Não fique triste, só escute as rimas e acompanhe o beat, entrando no ritmo que vem de Deus. Levite, refletindo nos perigos que teus filhos têm pelas ruas de se tornar mais um drogado que não teve a mesma oportunidade que eu. Tá achando que é brincadeira, ainda quer deixar pra mais tarde. Depois não adianta ficar desesperado com o caixão lacrado, o seu filho deformado. Onde é o motivo pra não parar de chorar? A vida fica amarga com a decisão do lado largo que resolveu tomar. Lógico que não sobra nada daqueles que não querem se firmar. Não sobra nada da humanidade que conhece a palavra de Deus e não quer praticar. Não sobra nada, gafanhotos vão detonar. Não sobra nada, se liga. Não sobra nada, gafanhotos vão detonar. Não sobra nada, ei. A do inferno na frente de Deus, de Deus, é de Deus. Ei, ei, não sobra nada do inferno na frente de Deus, é de Deus, de Deus. Ei, não sobra nada do inferno na frente de Deus, de Deus, de Deus. Ei, não sobra nada do inferno na frente de Deus, de Deus, de Deus.